Eu tentei mudar, mas eu não consegui. Elas gostam assim, safadinho, safadinho. Eu tentei mudar, mas eu não consegui. Elas tão loucas ligando pra mim. Meu parceiro Guguzinho Produções, o Estourado, tamo junto, é nóis. Vem com o MD, mais uma da minha autoria pra vocês. Ser irmão, eu fui à igreja mudar meu coração. Segunda, terça, quarta, quinta-feira eu resisti, mas na sexta-feira estão ligando pra mim. Eu tentei mudar, mas eu não consegui. Elas gostam assim, safadinho, safadinho. Eu tentei mudar, mas eu não consegui. Elas tão loucas ligando pra mim. Eu tentei eu não consegui. Elas gostam assim, safadinho, safadinho. Eu tentei mudar, mas eu não consegui. Elas tão loucas ligando pra mim. Marquinhos Teras, Portal do Arrocha. Eu tentei mudar, tentei ser irmão. Eu fui à igreja mudar meu coração. Segunda, terça, quarta, quinta-feira eu resisti, mas na sexta-feira estão ligando pra mim. Eu tentei mudar, mas eu não consegui. Elas gostam assim, safadinho, safadinho. Tentei mudar, mas eu não consegui. Elas tão loucas ligando pra mim. Eu tentei mudar, mas eu não consegui. Elas gostam assim, safadinho, safadinho. Tentei mudar, mas eu